na sulista, carai. Então faça favor, só respeita. Joga o copo pro alto, só as mina que é sagaz. Ninguém para uma mulher que sabe bem o que faz. Focado em fazer dinheiro enquanto eles falam demais. Joga o gelo no copo e joga a bunda pra trás. Dormindo menos vai fazendo o jogo virar. Mano, eu não posso parar, fazendo bem mais do que falo. Nego, eles podem, mas eu que não posso errar. Postura incomparável, conduta inigualável. Tô seguindo firmão, quero minha grana na conta. Minha família só pra isso que eu chamo de ostentação. Rebola o bundão, vai até o chão. Gatinha, desce, novinha. Curte seu baile, aproveita a night. Ninguém tem a ver com o que cê faz da vida. Então certifica, faz suas notas, triplica. Sagacidade eu preciso, não basta ser da correria. Nossa beleza nós manja da picadilha. Então se apresenta, cê não é banco, mas hoje nós senta. Aproveita que nós estamos na base, mas infelizmente pra você amanhã nós se ausenta. Experimenta tudo de bom que a vida tem para nos proporcionar. Um dia a mais ou um dia a menos, se não interessa, porque eu tô nessa pra somar. Tô conversar e essa fita nunca vai ser diferente. Tem que trampar e acreditar. Você sabe que tá sempre carregado pente. Tem que jogar, pode apostar. A gente só entra pra bagunçar a mente. As mina é quente. Se liga que o trem tá passando, é o pente, é o pente. As mina é quente. É o pente, é o pente, é o pente, é o pente. As mina é quente. Versa na voz. Lupa na cara, jogando a raba. Você já sabe que nós tá chegando. Meu ticket é alto, meu caixa é caro. E o meu bonde passa atropelando. As mina do kit, ha, ha. As mina das treta, ha, ha. Onde ela chega, ela rouba a cena. Fazendo dinheiro, esse é o esquema. Eu tô brilhando muito, sem perder o meu tempo. Confusão eu não aturo, isso não é bem segredo. Eu corto as rimas que deixa esses comédia com medo. Por isso quando eu chego, eles abaixam a cabeça. Falando com a minha presença, eu já nem preciso gastar a saliva. Trabalhando dobrado pra trazer progresso pra todas as minhas amigas. Posturada e calma, e é isso que te intriga. Ver essas gostosas fazendo dinheiro sem girar em torno da chapra. Joga o copo pro alto, só as mina que é sagaz. Ninguém para uma mulher que sabe bem o que faz. Focado em fazer dinheiro enquanto eles falam demais. Joga o gelo no copo e joga a bunda pra trás. Joga o copo pro alto, só as mina que é sagaz. Ninguém para uma mulher que sabe bem o que faz. Focado em fazer dinheiro enquanto eles falam demais. Joga o gelo no copo e joga a bunda pra trás.